que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aue, aue, magia, saravá, eu, xingá, baiana. Aue, aue, magia, e saravá, xingá, baiana. Tava foto dos baianos. Salve. Tava todas as correntes, que tudo é lindo. Existe algo que o ser humano possa fazer que faz com que a senhora se afaste por ter ficado magoada com a atitude do médico? Eu não fico magoada com ele. O médico não tem esse privilégio. E minha questão danada. O que faz ele afastar do médico é ele sempre estar buscando fazer coisas erradas. E deixa o silêncio dele lá. Não deixa a intuição falar mais alto. Não deixa as forças superiores, ocultas, falarem mais alto. Né? Me magoar com medo é muito privilégio para ele. Ele não merece não minha mágoa, nem minha raiva, nem meu ódio. Né? Ele merece o meu amor. Ele merece sim meu amor. Mas assim, a mágoa, a raiva, não. Então, o médico não precisa perder tempo achando que eu vou ter mágoa. Né? Firme seu baiano, né? Se você vai trabalhar com baiano, firme ele com intensidade antes. Que aí você vai ver que muita coisa que sai da sua boca, você fica até admirado. Nossa. A minha entidade falou isso mesmo, mas é porque você fez a afirmação, as devidas afirmações. Xingá baiano é ouro, Xingá baiano é ouro lá no mar. Xingá baiano é ouro, Xingá baiano é ouro lá no mar. Toque o tambor só quem sabe tocar, só bota fogo quem sabe botar. Toque o tambor, só quem sabe tocar. Só bota fogo, quem sabe botar. Roeu a Xingá baiana, a pedra preta do mar. Roeu a Xingá baiana, a pedra preta do mar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aue, aue, magia, saravá, eu, Xingá, baiana. Aue, aue, magia, saravá, Xingá, baiana. Xingá, baiana, mora no oco do pau. Xingá, baiana, mora no oco do pau. A Xingá, baiana é boa. A Xingá, baiana é má. E ela faz o bem. E também faz o mal. Xingá, baiana é a Xingá baiana é má. E ela faz o bem. E também faz o mal. Axé, tá o baiano. Salve. Graças a Deus. Qual é o nome da senhora? Xingá baiana. E a senhora, obviamente, trabalha na Umbanda, na linha dos baianos. Na linha dos baianos, na linha dos Exus. E na linha de Preto Velho, na linha de Leque. Eu sou uma encantada. A senhora fala que é uma encantada como alguém que realmente conquistou um tesouro. Mas eu conquistei um tesouro. Que tesouro é esse que a senhora... O tesouro de poder movimentar em todas as correntes. Isso é muito importante, né? Eu não trabalho numa banda só, eu trabalho em várias bandas. Dá para fazer muita coisa em várias bandas, né? Mas tem banda que eu sou bombogira, tem banda que eu sou baiana, tem banda que eu sou pretaveira, tem banda que eu sou légua, tem banda que eu sou cabocla. Então é um título, isso é muito bom, muito rico. Se tornar uma encantada é ótimo, né? Bom para todos que procuram o nosso axé. Quem procura o vosso axé, procura o quê e leva o quê? Procura tudo. Problemas amorosos, que é uma solução para problemas amorosos. Procura questões financeiras, tem esse problema da questão financeira resolvido. Uhum. Questões de relacionamento, as próprias relações interpessoais, né? Também a gente vai ajudando o ser humano a se embriar em todas as formas, em todos os jeitos. O mundo tem uma dinâmica, não é? Existe essa dinâmica que é dada pelo Exu, que é importantíssima. O Exu é a esfera e vai movimentando, e a gente precisa dar respostas às pessoas que procuram os terreiros de Umbanda. Qual foi a maior ilusão que a senhora teve que confrontar, vencer e ali domar? A maior ilusão que eu já tive no plano espiritual é me compreender como entidade, o que eu poderia fazer, se aquilo não era realmente ilusão. Né? Por que que eu tinha essa condição de me manifestar nos médiuns? Né? Se aquilo não era ilusão, se aquilo não era uma coisa que vinha de mim ou da minha própria cabeça, da minha própria alma, né? Por que que eu tinha que ter essa manifestação terrena? Isso foi algo que me aluziu durante várias temporadas no espiritual. Principalmente quando me tornei encantada. É. Por quê? Porque em outras vidas eu fui moça, em outras vidas eu me encontrei com Seta Encruzilhada, com Maria Mulambo, Maria Padilha. Me encontrei com toda esta movimentação de entidade como irmãs, já fomos irmãs em vidas passadas. Né? De repente, reencarnei. Aí fui reencarnando. E já não fomos mais irmãos, fomos nos separando, vendo outras vidas. Até eu chegar a uma vida em que eu tive assim, boas práticas, fui uma boa trabalhadora, uma excelente costureira, né? Uma mulher cheia de habilidade. E de repente, ter nascido, né? Naquela divisa entre Pernambuco, Bahia, Pernambuco, aquele povo, toda aquela cultura, aquela energia toda. E veio o meu encantamento. É. Depois eu fiquei me perguntando por que eu tenho que ser encantada. Aí veio as respostas através daquilo que quando, ou quando há um desencarno, ou quando se torna encantado, vem todas as respostas das outras vidas. Né? Que na realidade eu sempre fui uma entidade. E que eu decidi reencarnar. Sempre que eu queria viver outras experiências, outros momentos, outras pessoas. E foram experiências ricas, bonitas, grandes, e que me ajudou bastante a me realizar enquanto mulher. E enquanto entidade eu me realizo muito, fazendo os atendimentos, quando querem, é claro, e orientando, quando querem a orientação, porque eu trabalho na base do querer. Se você quiser, eu me tô. Se você não quiser, problema seu. É. Problema seu que eu não vou ficar batendo boca com você de jeito nenhum, que eu tenho mal o que fazer. Claro que sim. Como se torna um encantado? Pelas práticas, né? Práticas boas. Eu acredito que eu fui uma mulher que pratiquei muita coisa boa. Né? Senão eu não teria me tornado encantada. Né? A espiritualidade não iria me dar essa condição se eu não tivesse esse merecimento. E eu tive. E o fato de ter tido esse merecimento foi uma coisa maravilhosa. Conseguir organizar muita coisa da vida de pessoas que precisavam da minha companhia espiritual. E consigo ainda realizar inúmeras proezas. Né? Sou uma mulher de fibra, sou uma mulher contente, engraçada, né? Me chama de engraçada. Sou bem resolvida. Quanto entidade. Né? E é isso que eu espero que as pessoas sejam bem resolvidas. Aí se elas não são, aí eu lhe digo, viu? É um trabalho danado, mas eu oriento para que elas sejam. E se elas não forem, isso aí é com elas. Bem, tudo é com elas. Eu digo, não é problema seu, aí você resolve da forma como você quiser. Bem, agora, no dia que você quiser se equilibrar, se alinhar, eu estou aqui e lhe ajudo sem problema. Muitas vezes alguém pode estar vendo a Dona Chica Baiana e dizendo, se ela é uma pessoa encantada, já se desprendeu das rodas da encarnação, ela não pode manifestar nenhum apego a qualquer coisa da terra e nem vaidade e necessidade de beber e fumar. Como a senhora responde uma colocação dessa? Eu uso tudo isso como descarrego. A bebida como descarrego para o médium que está ali me recebendo. O cigarro como uma defumação que é preciso. Então essa parte aí nem, eu nem fico frustrado, nem fico. Porque assim, vai quem quiser pensar que eu sou alcoólatra, se quiser que eu sou fumante, pode pensar, né? Com você. Eu digo, você pensa o que você quiser. Eu não mando nos pensamentos. Né? E nem faço leitura deles. Olha, porque eu vou lhe contar. Se eu soubesse ler pensamento, eu te digo que eu tenho certeza que dava para ficar, enquanto entidade, um pouco perturbada. Né? Não precisa. Isso vai, bora começar a fazer uma leitura mais ampliada. Vamos perguntar os porquês. Né? Talvez se você perguntar os porquês, você vai ter respostas dos porquês. Né? Antes de sair julgando. Não é a filosofia? O porquê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não pergunto por quê? Por quê? Por quê? Vai perguntar. Se você pergunta, você vai ter uma resposta. Né? Então a senhora diz que as pessoas saem julgando muito antes de sequer perguntar para saber. De perguntar para saber. Você só pode julgar aquilo que você conhece. Não é? É. Pelo menos é mais fácil. Não é, claro. Julgar. Por que então o encantado precisa usar uma roupa mais bonita para incorporar? Se supostamente ele deve ter o total desapego para ascensionar. Isso é a sinalização de corrente. Bom. Né? Se o Wilson estiver todo de branco, eu vou utilizar o branco, eu vou, não tem problema aqui descer de jeito nenhum. Né? Ou de branco, ou de preto, de azul, de vermelho, não tem problema. Eu quero é fazer o meu trabalho. Eu realizando ele, isso é a sinalização de corrente. Porque às vezes, eu quero ajeitar aqui a minha pombogira, a minha encantada, a Dona Chica. Ela ajeitando, vai se movimentando. Isso é uma questão de, só de sinalização de corrente. O que a senhora quer dizer quando afirma, eu sou uma entidade bem resolvida? Eu não busco me frustrar com os casos que eu recebo do dia a dia. Busco orientar. Né? Eu não tomo aqueles casos para mim. Eu acredito que não só eu sou bem resolvido, como todas as entidades. A gente não pega aquele caso para a gente dá uma orientação, uma força, uma firmeza, ou faz algum tipo de trabalho para que aquele problema seja resolvido. Mas nós não tomamos aquilo, a partir do seu problema é meu. Não. Cada um tem seu problema e eu posso ajudar a orientar. E se as pessoas bem soubessem, também seriam bem resolvidas consigo mesmo, com o seu corpo, com sua vida, com seu ganho. Ah, olha, se você acha que ganha pouco, pois não para se organizar para ganhar mais. Isso é uma coisa tão simples, mas que se torna tão difícil. Ah, mas é porque eu fico cansado. Ah, mas é porque eu não aguento. Sim, pois então se você não aguenta, pois você vai ter que se conformar com aquilo ali. Ou então peça a Deus e aos orixás para você ganhar a Mega Sena. Entidade toma as dores do encarnado? Toma não. Toma não, a orienta. Muitas vezes a gente não gosta que os filhos sigam falando uns dos outros. Não é tomar dor. Apesar de que a interpretação do ser humano acha que a gente está tomando a dor. Não é. É uma questão de orientação. Como é que tem um guia, um mentor na casa que trabalha uma orientação de amor, de caridade, de isso, de aquilo, e de repente as pessoas estão se autocriticando? Isso vai em desencontro com aquilo que o mentor prega. Eu não estou aqui para contradizer ele. Eu estou aqui para dizer que o mentor tem a razão pela qual ele trabalha. E é essa razão que me ajuda a trabalhar também. Se o teu cavalo é traído, o que a senhora sente no coração? Eu fico entristecida. Principalmente se o cavalo deu um suporte. Bom, mas eu fico entristecida assim, mas não é para fazer uma demonstração na hora que eu vou descer. Isso aí está despachado. Realmente eu fico entristecida, vai ser uma coisa minha, escondo essa tristeza e vou elevar os trabalhos, porque os trabalhos devem continuar, independentemente. Agora, essa questão de traição não é uma coisa muito positiva, as entidades não gostam, porque principalmente quando o médium se predispõe a receber essas entidades, para que essas entidades possam dar orientação, força, luz, resistência para as pessoas, e de repente tem a traição. Não é bom, porque o aparelho da gente fica entristecido, né? E aí isso pode dificultar algumas situações de incorporação. Pode, né? Não é uma regra geral, pode. Nem sempre dificulta, não. Isso vai depender muito se você deixar aquilo ali, então se você invocar a entidade para que aquela entidade tome as suas frentes, as suas dores, que aí no final nem termina sendo entidade, termina às vezes sendo até o quiúma. Que pode se vestir com a roupa de entidade e dizer que é aquela entidade, né, para transmutar aquilo que o médico está sentindo. A gente sempre orienta os filhos. Meus filhos, vocês estão sentindo alguma coisa? Pois falem com a boquinha de vocês. Não fique usando a gente, não. Isso é feio. Como saber o limite entre aquilo que eu quero passar do que eu acho que a minha entidade é? E realmente esperar ela incorporar completamente. Esse limite é dado por uma série de coisas, principalmente os preceitos, que devem ser cumpridos. Né? Os preceitinhos bonitinhos, tomar um banho de erva dos trabalhos, fazer as suas devidas afirmações, firmar seu Exu, firmar sua bomba gira, firmar o seu preto velho, sua preta velha, seu caboclo, sua caboclo, seu erê, sua erê, o seu lego, no caso aqui dessa região. Firmar o seu lego, a sua lego, porque isso pode ajudar as entidades a estarem em sua forma plena, né? Firme seu baiano, né? Se você vai trabalhar com o baiano, firme ele com intensidade antes. Que aí você vai ver que muita coisa que sai da sua boca, você fica até admirado. Nossa, a minha entidade falou isso mesmo, mas é porque você fez a afirmação, as devidas afirmações. Claro. O que que a gente ainda não compreendeu a respeito da linha dos baianos? Ah, sim, porque tem gente que avacalha demais a linha dos baianos, né? Aí acho que já é muita escravação, acho que é muita grita, acho que é muita bebida, acho que é excesso de cigarro, acho que é muita folia. Não é, o baiano ele trabalha também com os mesmos elementos que os outros guias trabalham. Né? Ele trabalha com os banhos das ervas, o baiano ele trabalha com o passe, né? Com a desobsessão, com todos os elementos que os outros guias trabalham, o baiano trabalha também. Né? O problema é porque quer dar uma situação de fanfarrão. Folclore. É, coisa demais. Bora se organizar. É bonito, é, tem as festas. Nas festas eu acho que é interessante mostrar aquela coisa da cor. Mostrar aquela coisa da vibração nas festas, mas na diária mesmo, não precisa de tudo isso, não. Não precisa. Tipo... Não precisa, por exemplo, na diária eu vou fazer desobsessão com esse chapéu, não dá. Né? Eu vou ter que retirar ele. Né? Isso é para sinalizar. Né? Até a roupa, às vezes, se atrapalha, tem que tirar, botar uma roupa mais tranquila, mais leve. É porque é uma cultura daqui, do Piauí, de estar sinalizando as correntes com as roupas. É uma cultura, isso é de cultura, porque tem lugar que só é branco, tudo branco, todo mundo de branco. vai de lugar para lugar. Agora o povo quer criticar, que quando ele dá, ah, é ridículo, é isso, é aquilo, é ridículo, porque você disse que é ridículo, problema seu, né? O povo critica que o que é ridículo? É o chapéu, o anel. A senhora vê que o pessoal não fala com a boca, mas fala com o pensamento, né? Fala. Fala. Aí, isso é uma besteira, né? Observe o que está sendo passado de mensagem. Não observe o chapéu, não, tá? O chapéu não tem mensagem nenhuma para transferir. Qual a maior mensagem da linha dos baianos? A maior mensagem é a mensagem de alegria, de força. Né? Que os baianos, eles têm essa força, essa alegria. Né? O povo baiano são alegres por si. Né? Isso fica bem claro quando você vai para o estado da Bahia, você vê aquele povo alegre, aquele povo que sabe tratar todo mundo bem. Né? Mas trata, isso aqui é importante. Depois que a senhora incorpora no médium, ele fica um pouco com a língua presa. Tem ligação com a sua última vida? Isso vai, né? É. Nesse caso é. É, claro. Que lição a senhora levou da última encarnação? A maior? A maior lição foi a lição de sempre, sempre, sempre fazer as coisas bem feitas, com vontade, né? Como, por exemplo, o meu trabalho, eu desenvolvi o meu trabalho com qualidade. Então, eu colocava qualidade em tudo aquilo que eu ia fazer. Por isso que eu era famosa. É. Famosa? Exato. A senhora era um espírito, uma encarnada famosa? Famosa no sentido daquilo que eu estava fazendo. Claro, claro. Né? Então, era muito bom ter um respaldo. Bem vista. Muito bem vista. Na encarnação, a senhora era filha de Ansã? É, né? Pode ser. Louvado seja. Pode ser filha de Ansã, pode ser filha de Oxalá. Pode ser filha de Exu. Eu acho que eu era muito mais filha de Exu. Sim. Que de Oxalá. Porque o Exu que tem essa natureza fofarronha, brincalhona. É. Né? Eu gosto de brincar. Gosto de estar contando com uma coisa, com outra. Né? Eu me divirto com algumas situações que os médicos passam, situações que eles colocam e potencializam aquele problema e eu chego e transformo tudo em brincadeira. Né? Mas não a brincadeira no sentido de deixar a pessoa desmoralizada. E sim para ela entender que aquele problema ele pode ser levado de uma forma mais descontraída. A senhora é, pode-se dizer que a senhora é um espírito que ajuda aqueles com quem a senhora conversa a serem bem resolvidos em cada situação que trazem? Sim, em cada situação. Você dá muita importância para aquilo, né? Não é dar importância, é dar atenção. Atenção é diferente de importância. Ah. Dá atenção, porque quando você foca a sua atenção, você tem uma facilidade de resolver o problema. Agora, quando você dá importância, eita, mas complica. Porque você se complica. Atenção não, você dá atenção, olha, tem esse problema, não está fácil, tenho que resolver. Quais são as direções que eu devo seguir? Aí você vai de um para um, aí a gente vai dando as direções, tem uns que aceitam, tem outros que não aceitam. Mas é normal. Qual é a maior perícia de um baiano no astral? O que a senhora mais sabe fazer? Velocidade nos acontecimentos. É. É. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a gente tenta dar conta de um bocado delas. Ah. Um bocado das coisas, das rondas que a gente está fazendo. Fazendo ronda. Estamos fazendo ronda, então estamos em trabalho. A polícia não faz ronda. Sim. Né? E aí é mais um trabalho mais policial, vamos dizer isso. Então, é dar atenção. Tem esse aí, tem os problemas que eu acredito que são mais intensos, que precisa dar um pouco mais de atenção, porque você precisa se imbuir ali de muita informação para você, até mesmo para você dar uma direção para aquela pessoa que precisa. Certo. Por isso eu sou famosa aqui na casa, por O povo diz que eu descubro as coisas. Não é descobrir. É porque eu começo a olhar para aquilo ali com atenção. Né? Muitas vezes tem umas coisas que eu apresento, né, que acham que é revelação e nem é. Porque as pessoas têm consciência do que estão fazendo. Então não é revelação. Né? Revelação é algo extraordinário. Por exemplo, a tsunami foi uma revelação, não foi não? É, sempre é revelação. As coisas que a gente fala, alguns movimentos que são negativos, de rua. Às vezes a gente vê alguns velhos que é uma facilidade muito grande, tá se embriando na cachaça, bebe demais, termina assim, se desintegrando corporalmente e fica fazendo bobagem demais, perde assim a noção, os reflexos. E aí a gente gosta de estar dando assim um pouco de observação, dando assim um ponto de vista. É que o povo aqui chama de revelação, descobri. É um ponto de vista que eu estou tendo daquela situação. Muitas vezes achando engraçado, outras vezes achando que aquilo ali é um pouco complicado. E que pode se refletir na vida dele mais à frente, se ele não tem controle com álcool, se ele não tem controle com o cigarro, se ele não tem controle com as coisas que ele vai desenvolver no dia a dia. Nos bastidores, algumas pessoas me disseram que a senhora já revelou a elas coisas que faziam que o médium não tinha consciência. É disso que a senhora está falando. Exatamente. Exatamente. É, é o que eles chamam de revelação. Não é. Não é revelação. Os filhos de fé, eles têm que aprender que existem entidades que têm que focar esse tipo de coisa para você entender que você não está fazendo as coisas escondidas. Você não faz nada escondido. Existe sempre um guia espiritual que está ali. Observando. Cuidado para não ser eu. Tem sempre um guia observando. Cuidado que pode ser eu. É. Que eu falo com facilidade. Me ajeito para vocês. Estão demais. Oh. É. Vou ter um pouco mais de ponderação. Mas eu digo isso. Mas se quiser ter, bem. Se não quiser... também não tem problema. Enfrente as consequências. Todo mundo sabe que para tudo que se faz existe uma consequência. Se existem os espíritos que estão à frente das casas de Umbanda e vocês querem a união de todos, por que quando vocês baixam um dirigente não visa isso a eles? Olha, seja amigo da outra casa que eu vou lá no outro e vou dizer que seja amigo de você. E aí... por que que vocês não começam esse movimento do astral? Mas a gente faz isso sempre. O médium não ouve. É, o médium que tem problema. O ser humano é que tem um problema. Ele faz... É mania de estar criticando. É mania de dizer que a sua banda é que toca bem. Ah, minha banda que é boa. Minha casa que é boa. Meu lugar que é bom. Eu é que faço certo. Meu pai de santo que faz o certo. Não, velho, gente. Todo mundo tá certo. Está trabalhando certo, está na ordem, está na lei, está no fundamento, está ajudando, então tá tudo certo. Não tem nada errado aí. Errado foi você que determinou o que é. Não é que seja. Chica Baiana é uma falange espiritual ou a senhora é a única? Existem os baianos. E aí existem vários baianos. Vários baianos. Eu digo assim, cada baiano é único. Certo. Então pode ter, na falange da Chica Baiana, 144 Chica Baiana, e não é porque o médium lá em Pernambuco recebe Chica Baiana que vai ser a senhora. Exatamente. Cada um tem sua Chica Baiana. É porque o povo quer padronizar espiritual. Nem é assim. Porque às vezes eu estou arriado em cima do médium, estou radiando certo. A questão do nome é porque as pessoas perguntam. Se eles deixassem a mensagem falar mais alto, era mais interessante. As pessoas não querem o nome, né? É. Chica Baiana. Você não quer o nome? O caboclo das sete encruzilhadas, quando desceu, qual é o seu nome? Se é para eu ter um nome... Eu sou o caboclo da sete cruzilhadas. É. Se Se é pra eu ter o um nome, talvez nem tenha dado o nome dele, certo? Acabou que dá certo acreditar, porque a criatura não vai ter um documento esse nome. Acabou que dá certo acreditar. Vai. Mas é pra ter o um nome? Acabou que dá certo acreditar, né? É identificar, né? Já tá quase vindo. Onde as pessoas têm necessidade de ter um nome. As pessoas muitas vezes recebem que uma pomba gira, aí, mas qual é o nome? Aí a pomba gira não quer dizer o nome, aí já acham, mas qual é? Aí fica criando uma especulação tão grande em cima daqui. Por quê? Por que você não deixa a pomba gira trabalhar? É, olha a sua pomba gira, me deu uma mensagem de força, de luz. A sua baiana, o seu baiano me deu uma mensagem de força. Mas qual é o nome? Ah, paciência. Certo. A senhora sendo um espírito bem resolvido, existe algo que o ser humano possa fazer que faz com que a senhora se afaste por ter ficado magoada com a atitude do médico? Eu não fico magoada com o médico. O médico não tem esse privilégio. Né? E em mim a questão da nada. O que faz eu me afastar do médico é ele sempre estar buscando fazer coisas erradas. E deixa a si mesmo dele de lado. Não deixa a intuição falar mais alto. Não deixa as forças superiores, ocultas, falarem mais alto. Né? Me magoar com medo é muito privilégio para ele. Ele não merece não minha mágoa, nem minha raiva, nem meu ódio, né? Ele merece o meu amor. Ele merece sim meu amor. Mas assim, a mágoa, a raiva, não, né? Então o médico não precisa perder tempo achando que eu vou ter mágoa. Como que a Chica Baiana vê a importância dos rituais de batismo e casamento? Eu vejo isso como algo importante. Que todo mundo precisa de um preceito. Os preceitos estabelecem campos energéticos. Batismo, por exemplo, são campos energéticos que são, naquele momento, invocados, né? Com o intuito de dar mais força para aquela criatura que recebe aquele preceito, né? Se for para o mando da igreja, é o sacramento, né? Sacramento batismo, sacramento casamento. Casamento do mesmo jeito, né? Se for na parte da banda da igreja católica, você vai ver o casamento como uma ritualística, né? Uhum. Onde existem as promessas, existe tudo. E aquelas promessas é bom que sejam cumpridas. Você está prometendo ali na frente do sacerdote, na frente de uma comunidade. É importante se cumprir aquela coisa. O batismo, muitos participam, olham, veem o batismo, né? E o batismo vem com aquele sentido de energizar ainda mais força aquele velho que está recebendo aquele preceito, na Umbanda, chamado preceito. Né? A senhora estabelece uma divisão clara entre magia e feitiço? Magia, os dois é a mesma coisa. É. Magia e feitiço. Porque não deixa de ser feitiço o ato de você acender uma vela, pedir as boas vibrações, pedir para que as coisas aconteçam, que elas tenham influência positiva. Agora vamos dizer assim, existe um feitiço feito para o mal e existe um feitiço feito para o bem. No final tudo é feitiço, porque todas as entidades são feiticeiras. Todas, nem mesmo dizer que não são porque são. E agora tem umas que são mais rebuscadas, que buscam mais trabalho, deixa o feitiço mais bruxótico. Né? Forma mais bruxótica, tem os caldeirão, tem as coisas, aí vai botando os elementos que precisa e vai invocando o nome da pessoa. Ou para beneficiar ou para amaldiçoar a pessoa, né? Certo. E a senhora é mais ou menos bruxótica? Eu gosto de trabalhar com essa magia da bruxaria, mas de uma forma bem natural, bem encantada, sabe? Algo que encante. Eu encanto a que você filmar uma vela com a Chica Baiana e naquela vela você ter bons resultados. Né? Às vezes problemas que dão em trabalho, questões de aposentadoria, por exemplo, muita gente procura a gente para esse tipo de trabalho. Ah, é? Sim, aí às vezes tem uma dificuldade, porque tem toda aquela burocracia, a gente termina dando uma driblada naquela burocracia através da afirmação que a pessoa faz, para que ela seja contemplada com benefício do aposento. Uau! É isso que acontece. E isso eu acho fantástico, que a gente consegue fazer através daquela luz que você acendeu, que não deixa de ser uma feitiçaria, não deixa de ser uma magia, né? Fazer com que aquele movimento que você está buscando seja de fato efetivado e contemplado. E se o outro disser assim, não ligue para o que a Chica Baiana está falando não, vem aqui na minha casa que eu mato um bode e aí sim tu vai conseguir o resultado. É, porque na realidade a pessoa quer oferecer um bode pro diabo, né? E aí tem aquela necessidade de como não quer comprar o bode, porque tem pena de comprar o animal. Aí bota um outro bobo, o abestado, para comprar. Né? Aí ele compra e no final ele não resolve nada. Né? No final não resolve nada. Porque às vezes tem pessoas que pedem bode, galinha, galo. Faz ali aquelas oferendas, mas às vezes a oferenda voltada até para fortificar o seu guia ou alguma coisa, nem ia voltar para a pessoa. Por isso que eu digo aos filhos, é bom o trabalho, é bom feito na frente da pessoa. Porque pega logo a energia da pessoa, é só entender que o trabalho está sendo feito para ela. Aqui eu sempre venho dizendo, a melhor coisa, por isso eu chamo o povo que às vezes vem me procurar, eu digo logo, pô, estraga, venha tal dia e bora fazer. Mas fazer, elas estão vendo eu fazendo, fazendo as invocações junto com elas. Porque eu preciso da energia da pessoa também. É importante que ela participe. Não é só fazer. Não é só deixar o material. Deixa o material aí. Eu acho importante a presença da pessoa. Quando uma pessoa chega para a senhora e diz assim, olha, eu amo fulano de tal, verdadeiramente, ou eu amo fulana, verdadeiramente, e por isso quero ela comigo, e a senhora precisa arrumar um jeito de amarrar mais dois. Pergunta, ele é solteiro? Infelizmente aí, não. Não, pois então tá difícil. Ele é solteiro? É bom ser solteiro. Aí descomplica. Aí ela diz, é solteiro porque me largou, e... Não entendi. Uma vez uma pessoa me procurou, disse que largou da moça. E agora a moça não queria mais ele. Só que ele amava verdadeiramente. E perguntou se seria legítimo procurar amarração para esse tipo de caso. Nunca é bom. Amarração é a soma de carro. Olha lá. Né? Isso é bom não. Isso é besteira. Né? O povo procura, sabe? Por exemplo, eu falo das consequências. Me ajeitando, isso aí dá problema. Você é danado para ficar adquirindo carro, você está atrapalhando a vida de uma pessoa. Mas se você quiser fazer, passa. Mas se ele disser, o meu amor por ela é legítimo, por isso que eu quero amarrar ela. O amor legítimo não faz amarração. Boa. É nada. Isso é a pior besteira. Amor legítimo, ele espera. O amor é paciente, é compreensível, é caridoso. Não é isso? Que fala do amor, quando fala do amor, o amor se sente feliz só em fato do outro estar feliz. Nem que não seja por ele. Isso aí é a condição de amor maior. Um amor incondicional. É um amor incondicional. É um amor que dá liberdade. O amor significa liberdade. Deus não amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou e não deu livre-arbítrio para o homem. Então, ele amou, mas ele deu o quê? A liberdade. Deu algumas restrições, mas deu liberdade. Porque as restrições precisam, as regras, elas são necessárias. Porque senão daqui a pouco todo mundo anda nu e acha todo mundo bonito. Né? Mas se tiver dentro de uma sociedade que todo mundo anda nu é normal, não tem nenhum problema. A senhora já chegou a dizer que absurdo isso que eu ouvi, não repita, para algum ser humano encarnado que chegou na sua frente? Ah, mas eu digo é muito isso. Minha filha, que coisa triste, coisa feia. Dá um exemplo. Vamos rever esses conceitos. Ah, olha, eu estou numa chica com vontade, tão claro, de fazer um trabalho para matar aquela pessoa que está no meu corpo todinho à vontade. Eu digo, pô, você está perdendo um tempo danado. As pessoas gostam demais de privilegiar as outras. Demais. Com ódio, com raiva, com mágoa. É muito privilégio. Não precisa. Perca de tempo. Você fica sentindo raiva ou outra, aquela coisa. Ah, você tem vontade de matar, é pior. Tem gente que se eu não fizer, vai procurar outra por aí, outro faz. Faz. É e aí? Né? Aí vai fazer, ele que sabe as condições que ele vai ter que... as consequências que ele vai ter que sofrer, né? Quais são as consequências de se aliar com os seres da escuridão? Sempre as consequências não são das melhores, porque você tem uma tendência no seu desencarno a se tornar um ser da escuridão também. Eita! E quando você se torna um ser da escuridão, você vai perceber o quanto é ruim viver naquela zona erma. Porque todas as criaturas que vivem na escuridão, elas não acham interessante, mas também elas não querem se desvencilhar daquele mau pensamento. Claro. Se um espírito está ouvindo a gente agora e é um militante da escuridão nas trevas, quer sair de lá, mas ele sabe que vai ter represália, ele sabe que o mago negro acima dele sabe dos paradeiros dele, com quem ele fala e o que ele pensa, e que ele está, de certa forma, preso lá. Mas ele ouviu a Chica Baiana e diz assim, caramba, se eu tivesse a oportunidade, eu realmente abandonava tudo isso. Que mensagem a senhora tem para ele? Olha, eu diria para ele que ele tem personalidade. Que se o mago nele está chegando e está dando ordem nele, ele é obrigado a obedecer? Não. Primeiro que ele é um espírito, ele tem liberdade. Né? O que ele vai fazer? Ele não vai poder matar o espírito de novo. Se já está desencarnado, que medo é esse? Por que as pessoas têm que ter medo daquilo que é hierarquia? Hierarquia ela existe somente para organizar. Mas não é para ninguém ter medo. Ah lá. Será que as pessoas têm medo do presidente? Não. Não tem, não. Então, para que esse medo? Ainda mais que é de idade. De qualquer forma, a entidade, se é um espírito negativo, é a entidade do mesmo jeito, para que esse medo? Medo do mago negro? Pois, manda o mago negro se lascar. E quando eu não quero mais, acabou-se. Né? Daí ele aprisiona você, tira sua consciência e te transforma num ovoide. E aí? Se ele tiver força para enfrentar. O mago negro não tem energia toda se você se confrontar com ele assim. O seu sagrado ali. É, o seu saber. Ora, mas se você tem aquela vontade de se libertar, por que você não convoca os bons espíritos para lhe ajudar? E naquele momento você pode convocar. Nessa hora não tem nenhum que se negue. A senhora se nega? A senhora vai ajudar? Claro que não, vou ajudar. Você já ficou de frente com o mago negro? Eu já fiquei de frente com tanta coisa. Né? E aí como eu digo assim, vá se lascar, porque eu vou fazer. Porque eu sou a entidade, eu sou a espírito. Se você tem força, mas eu também tenho. Vamos lá. Cara, pois faça o que você quiser. É. Isso não vai me adoecer mais, porque eu não adoeço mais. Uau! Por que, se é assim tão simples, por que, que as pessoas passam tanto tempo aprisionadas às trevas? Que elas não se libertam. Elas não se libertam da raiva, do ódio. É aí que eles conseguem. É por isso que eles são puxados, que elas não se libertam. Essa questão dessas almas sofridas, elas não se libertam. Elas não se libertam do mundo. Elas não se libertam de nada. Elas... É, parece que é assim, aquele receio de estar vivenciando uma coisa prazerosa, porque acha que só é prazeroso estar ali. Que o universo de variedades de experiência que poderia ter se resume àquilo. Uhum. É por isso que sofre. Por isso tem as almas sofredoras, os sofredores, né? Tem os obteiros. Aí tem uns que ouvem, que esses são danados. São danados? Não, demais. Por quê? Porque eles são astutos. Eles são ruins e não querem se libertar da maldade. Eles preferem ser ruins. E qual que é o engano que eles estão tomando por verdade? De que isso vai levar em algum lugar? Não, é porque eles foram seres humanos, geralmente que um foram seres humanos, que nunca acreditou no ser humano. Sabe? Sim. Aquela coisa, ah, eu não acredito no ser humano, eu não gosto do ser humano, ah, o ser humano é a caixa de surpresa, ah, o ser humano não dá pra acreditar. Claro. Se você parte desse princípio, de que o ser humano não presta, você tende a ser um quiumba. Pode-se dizer que quando uma quiumba, então, parte desse princípio de que o ser humano não presta, ele inconscientemente castiga a si próprio de permanecer num ambiente desfavorável ao seu crescimento para castigar o humano nele. Uhum. E nem percebe. Está sendo vítima do próprio ódio. Exato. Eita. Do próprio ódio. Da própria mágoa, do rancor. Sabe? Das raivas. Aí, ali, ele é prisioneiro dele mesmo. A prisão dos quiumbas são eles que criam. Eles são presos naquilo. Né? Aí por mais que eu chegue lá, olha, aqui é bom, esse caminho é bom, mas eles estão presos. Ah. Eles vão ter dificuldade. Né? Por mais que eles achem que a gente tem mais privilégio. Você acha que esses estão mais presos que aqueles subordinados aos magos negros? Estão, porque esses só são subordinados. Mas quando eles entendem que eles têm força também para se libertar, eles se libertam. Ah lá. Né? Aí a questão do void vai por água abaixo. Aí. Eu nunca tenho problema com esse povo de hierarquia maior. Nunca? Não. Pra quê? A senhora reconhece o sagrado em si. Reconheço. Eu reconheço que a minha capacidade de ser boa é muito melhor do que a capacidade dele ser ruim. Então, por mais que ele queira me embriar numa energia negativa, ele não consegue. Ele não tem força. Por isso eu desafio qualquer um deles Eita. A fazer eu mudar de ideia. Ah, bom. Daí é um desafio mais leve, né? Desafio. Porque eles não vão conseguir. Não conseguem. Eles conseguem à medida que você dá força para eles. O senhor desafia a provar o contrário. Isso. Claro. Continua. Eles têm força a partir do momento que encontram em você sintonia. Sintonia. É gente mal resolvida. Exato. São criaturas mal resolvidas. Que tem sintonia de prisão no baixo astral. Sim. As pessoas que se sentem pequenas, e vamos trazer para a parte humana. As pessoas que se sentem pequenas. Ah, mas o tanto que eu faço. Ah, mas o tanto que eu me sacrifico. E isso é se diminuir. A pessoa grande diz, eu fiz e faço novamente. Sem ideia, o problema. Tem que fazer mesmo? Eu sou assim? É, aí... Era assim quando essa coisa pequena, se diminuindo. É aceitar você por aquilo que é, só porque você está trabalhando diariamente. Não é aceitar pelo que é e não progredir, né? Exato. Claro, é bem diferente. É diferente. É isso que falta. Por isso é que os obedeiros, os quiumbas, entram com facilidade na vida e na casa das pessoas. Na casa também? É, claro. Com que facilidade? Com que facilidade? Vou fazer a pergunta direito. Com que facilidade os zombeteiros e os quiumbas entram na casa das pessoas e por quê? A facilidade é porque você começa a se identificar como um ser pequeno. E um ter pequeno tem grande. É. Claro. Um ser pequeno. Claro. Aí você começa a criar inúmeras frustrações dentro de casa. Às vezes com o marido, às vezes com os filhos. Né? Porque tem gente que quer bater boca com uma criança de 9 anos. Ou de 10. Né? Quer bater boca. Quer fazer com que aquela criança entenda uma realidade que ela ainda não está habilitada para entender. Mas é, quer que entenda. Aí lá se vem um espírito negativo se aproveitando desse tipo de manifestação. Esse tipo de conversa. É aí onde eles crescem. Porque são as pessoas que dão as condições para eles crescerem. Claro. Agora a outra pergunta que você fez, que foi uma pergunta, sugerindo duas. Qual foi? Perdi o fio da meada. Vamos pedir aqui a equipe nos traga e vamos continuar a conversa. É. Daí daqui a pouco, se chegar... É porque era pra ser, né? Sim. Então, a senhora sendo bem resolvida, a senhora define que é um fator primordial a se conquistar cada dia na labuta diária, na jornada da encarnação. Sim. Claro. Que isso é o que faz o ser humano crescer nessa labuta. Ele entender que ele é capacitado a enfrentar o problema e a diluí-lo. Eu digo sempre que esse é o maior desafio de todas as entidades de luz. Fazer com que o ser humano entenda que tem um problema e tentar resolvê-lo para diluí-lo. Uhum. Somente assim o ser humano vai chegar na sua plenitude. Claro. E o que seria um equivalente a alguém capaz de ter corpo fechado? Corpo fechado não é uma coisa boa. Porque assim, a pessoa fica completamente fechada para tudo. Então, pode ser que alguns karmas não se cumpram. Pode ser que algumas sortes não se vencilhem a pessoa. E quando eu digo karmas bons, são os karmas ruins. Tem os bons e os ruins, tem os ruins e os bons. Termina não se cumprindo, porque o corpo está completamente fechado. Acho que parte da questão daquilo que a gente estava trabalhando, a senhora estava dizendo assim que... lembrei. Por que que os quiumbas e os zombeteiros entram na casa das pessoas e com que facilidade? Entram porque deixam. Com os maus pensamentos, a negatividade, aquela coisa toda, a discussão... Desenfreada, você não gosta do seu pai, você tem que todo dia estabelecer uma guerra com ele. Ah, você não gosta do seu irmão, mas todo dia você tem que estabelecer uma guerra com ele. Por que você não encerra isso? Ah, mas eu não tenho capacidade. Se você não tem capacidade, vamos embora passar com o preto velho. E ajudar a encerrar esse ciclo com o Lu. Boa. Encerra um ciclo, rapaz. Tem ciclos que podem ser encerrados, tem entidades de luz aí que podem te ajudar a encerrar esse ciclo e recomece o outro. Aí invoca aí beijada. Rony, beija! Exatamente. Salve Cosme Damião! Exatamente, porque eles vão iniciar um outro ciclo. Depois você apega ali com o Odorixá. Aí o Odorixá vai encaminhar os novos ciclos da sua vida. Mas encerre. Porque vai chegar um certo momento que você vai entender que todas as suas brigas, sua discussão, não valerão a pena. E que não mudaram nenhuma realidade, ao contrário. Só tornou denso a casa. Encheu ela desobedecendo de quiumba. Então, defumar a casa ajuda no quê? Porque a hora que a fumaça for embora, eles voltam de novo. Se defumar com intensidade, eu quero é ver se eles voltam. Uhum. Se defumar, se criar essa prática semanal, eles vão enfraquecendo. Se você criar a prática semanal de defumação e colocar um objetivo, porque em tudo que você vai fazer, você tem que colocar objetivo. É a afirmação. É, porque assim, você vai tomar um banho. Ah, eu vou tomar um banho porque vai me descarregar. Não, você tem que apresentar para aquele banho o que é que você quer descarregar, meu amigo. Porque senão você vai tomar apenas um banho de ervas. Né? Ah. Tem ervas cheirosas, mas tem erva que não é muito cheirosa, não. Não. Não. Aí só para tomar é banho de erva? Não. Objetivo do seu banho. Estou tomando esse banho, vai jogando. Porque eu quero me libertar do ódio, do rancor, da raiva que eu tenho, do marido, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Quero me libertar. Vá tirando que vai. Você tem que objetivar tudo aquilo que você está fazendo. Aí às vezes falta isso. Aí eu vou tomar porque eu vou me descarregar. Mas se descarregar de quê? Eu gosto sempre de perguntar se você descarregou mesmo de quê? Aí eu tenho que tomar um banho para eu me descarregar. Sim, mas de que foi mesmo que se descarregou? E tu ainda continua com a mesma raiva, com o mesmo ódio, com a mesma coisa. Depois não tem o que se descarregou de coisa nenhuma. Porta aberta para que uma? Exato. Você tomou um banho apenas, mas você não se descarregou. Claro. Você se descarrega quando você objetiva isso no banho. O banho é descarrego? Pois descarregue tudo. Descarregue tudo, eu quero descarregar até as raivas que eu não me lembro mais, mas eu quero descarregar. Porque você precisa objetivar tudo aquilo que você está fazendo. Claro. Estamos chegando perto dos 5 minutos finais, dona Chica Baiana. Já! Que coisa boa. Graças a Deus. A senhora, no meu lugar, faria qual questão a si própria? Olha, o que está no seu lugar aí é meio complicado, né? Porque você recebe um bocado de informação espiritual. Viu só, eles trouxeram aquela questão que a gente não... Uhum. Isso foi muito bom, eu me senti muito recompensado. Por isso. Exatamente. Está no seu lugar a pergunta que eu faria no seu lugar era essa. Dona Chica, o que você acha do ser humano? Olha, e a senhora responderia o quê? O ser humano é muito fraco. O ser humano, ele deixa o problema sempre falar mais alto. Ele dá muita importância ao seu problema. Ele não se articula nunca para resolver. Mas ao mesmo tempo, quando ele quer ser forte, ele consegue. Ele consegue dar luz a todos os problemas que ele tem. Mas isso é quando ele quer. Claro. E quando ele não quer, não dá. Por isso que eu digo, o ser humano é sempre fraco. Logo, o ser humano tem uma natureza pessimista. Por si. Ah, mas não vai dar certo. O fulano fez, então não vai dar certo também. Por quê que não vai dar certo? Que você tomou como exemplo aqueles... Por que você não tomou como exemplo aqueles que deram certo? Então, eu penso que o ser humano, ele precisa buscar a resolução dos seus problemas sem dá importância a eles, e sim dá uma atenção. Dá atenção, porque quando você dá importância, você vai começar a criar uma série de movimentos que vão terminar te judiando da vida. E você vai ter uma vida judiada, amargada, né? Com uma capacidade muito pequena de crescer. Aí quando você quer crescer, aí você vai longe. Por isso assim, eu não me envolvo em problemas das casas. Aí eu tenho problema com fulano. Tem problema seu. Tem que resolver. Chame ele, olha, eu estou com problema com você e eu quero resolver esse problema. Eu não estou me sentindo bem com esse problema que eu estou tendo com você. Na casa que eu ia, nunca aconteceu isso porque não era da minha índole levar para uma entidade uma coisa que eu tenho que resolver com alguém. Eu até nunca tinha nada para resolver com ninguém, porque eu sempre procurava ser o mais claro possível e o mais bem resolvido possível, né? Sim. Na comunicação. Assim, um Exu no terreiro do Caboclo Flecheiro, seu Giramundo. Quando alguém chegava para ele e falava, olha, fulana fez isso, isso e disse isso. Ele sabe que fulana está no terreiro. Ele grita, fulana, vem aqui. Agora tu pode falar o que tu falou pra mim na frente dela. E vamos resolver. Não é que você falou por trás. É que tá dentro de você, tu quis botar pra fora. Resolve. Assim, já amanhã tá todo mundo amigo. A senhora acredita que a maioria das coisas, se a pessoa se permitisse antes do ódio buscar a solução, muito se resolveria? Sim. Porque você já está começando a privilegiar o ser humano já com ódio. Sempre privilegiando. Dando atenção demais. Dando atenção, dando importância demais. Nossa. Pois eu comungo dessa ideia do Giramundo. Começar a fazer? Eu comungo porque é uma forma. Ala. Né? É. E vejo que se todas as entidades tomassem esse tipo de posição, os problemas se sanariam. É, que a pessoa ia entender que o Giramundo não está chamando para os dois brigar, mas para ver que é simples conversar e é isso que não está existindo. Exato. Claro, claro. É. Isso é sabedoria. É. Era assim que os antigos faziam. Era. Era. E as coisas se resolviam melhor. Já vi também histórias de pais que diziam, tu quer brigar com a tua irmã? Agora tu vai bater nela, até a hora que você se cansar. Aí, daí disse, mas aí vai ser muito cruel, ela não pode se defender. Mas é isso que você está querendo fazer o tempo todo? É, porque aí você vai só dividindo, né? Faz só num dia só. É. É assim. Graças a Deus. Então, qual que é a mensagem final da senhora? Sejam fortes. É necessário. Vocês, seres humanos, precisam se fortalecer hoje, amanhã, sempre. Buscar dentro de si uma base fortificada através da espiritualidade que possa ajudar você a resolver os seus problemas. Porque somente assim você vai ter sucesso em tudo que você for fazer, seja na carreira profissional, seja no âmbito familiar, seja no amoroso, você tem uma tendência muito grande a crescer. Então, fica essa informação para aqueles que ainda não se resolveram. Né? Se resolvam. Encarnados e em espírito. E em espírito. Porque isso é o mais importante. Fosse luz e muita axé. Que assim seja. Chica baiana é ouro, é ouro. Chica baiana é ouro lá no mar. Chica baiana é ouro, é ouro. Chica baiana é ouro lá no mar. Baiana, chapéu. chapéu de couro, babi cacho de ouro. Baiana, chapéu de couro, babi cacho de ouro. Quero que você me diga quantos passos tem uma crua, baiana, baiana, boa, baiana. Baiana, boa, baiana. Baiana, boa. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aue, aue, magia, saravá, eu, xingá, baiana. Aue, aue, magia, e saravá, xingá, baiana. Tava falando dos baianos. Salve. Tava todas as forças, todas as correntes, que tudo é lindo. E tudo é forte. E tudo é axé. E tudo é luz. Axé. Graças a Deus. Muito obrigado. Com isso a gente finaliza a jornada de diálogo com a egrégora dos espíritos que compõe a coroa mediúnica do dirigente dessa casa. E em nome da minha equipe espiritual e minha, muito obrigado por ter aberto a fala para a senhora. E a senhora representando aí todos os espíritos dessa casa, quero agradecê-los muito por ter permitido que esse estudo fosse realizado nesse ambiente aqui em Teresina, no Piauí. Seja bem-vindo a essa casa. Sinta-se acolhido nos braços da Oxum, que é a dona da casa, né? Nos braços de Santa Luzia, né? Porque a santa que simboliza no secretismo a própria Oxum da casa. Oh. E que você seja feliz na sua caminhada. Essa caminhada não é fácil, mas precisa cada dia de equilíbrio, com certeza. Muito axé e muita luz. Que assim seja. Muito obrigado. Existe algo que o ser humano possa fazer que faz com que a senhora se afaste por ter ficado magoada com a atitude do médico? Eu não fico magoada com o médico. O médico não tem esse privilégio. E em mim a questão da nada. O que faz eu me afastar do médico é ele sempre estar buscando fazer coisas erradas. E deixa o mesmo dele de lado. Não deixa a intuição falar mais alto. Não deixa as forças superiores, ocultas, falarem mais alto. Né? Me magoar com medo é muito privilégio para ele. Ele não merece, não, minha mágoa, nem minha raiva, nem meu ódio. Né? Ele merece o meu amor. Ele merece, sim, meu amor. Mas, assim, a mágoa, a raiva, não. É, então, o médico não precisa perder tempo achando que eu vou ter mágoa. Né? Firme seu baiano. Né? Se você vai trabalhar com baiano, firme ele com intensidade antes. Que aí você vai ver que muita coisa que sai da sua boca, você fica até admirado. Nossa! A minha entidade falou isso mesmo, mas é porque você fez a afirmação, as devidas afirmações. E aí, lidar, ó, por exemplo, tem casos que não aceita que uma pombagira seja a mentora. É um absurdo. A senhora acha um absurdo uma casa que não aceita a pombagira como mentora? Eu acho, sim. Porque se for uma coisa que a pessoa, nas entrevistas, escolheu, e se foi essa sintonia que foi dada para a pessoa, por que é que insistem em dizer que não pode? Aquela história velha, feia que tem de dizer que pombogira e que Exu não pode ser mentor. Isso é uma coisa que termina atrasando a vida dos filhos. Eu tenho um cavalo, esse já desencarnou, já está com uns 50 anos, que desencarnou. Ele era um senhor muito rígido. Muito rígido, era um pai de santo muito rígido mesmo. Mas o mentor dele era o Exu Veludo. Aí, de quem é essa casa? Do Exu Veludo. Aí todo mundo dizia, do Exu Veludo. Sim, é do Exu Veludo. Qual o problema? Ah, mas não pode. Pode. Por quê? Você determinou que não pode? Está escrito aonde? Qual foi a Bíblia que tu achou? Qual foi o livro? Não pode. Foi Deus que desceu lá do céu e disse assim, não pode, o Exu Veludo sementou da casa. Sabe, ele dava um carão danado de bom. Ah, mas não é assim que eu fui ensinado. Não é assim, mas aqui você está no meu terreno, vai ser assim. Aí muitas vezes, quando chegavam outros pais de santo, era o dia de festa de Exu Veludo, aí vamos agora receber o dono da casa. O dono da casa, se está com problema, pô, vai-se embora da minha casa. Porque o dono da casa é Exu Veludo. Dono da minha casa é o Exu Veludo. Né? Ele é o dono da casa. Se você não gostar, pode ir embora. Eu pensei que você era gente. Você é um bicho bruto, pois vá para lá. Sabe? E mesmo com as rigidez dele, que às vezes ele era muito doido, né? Mas a gente via a sinceridade daquilo que ele estava apresentando. Né? Que ele acreditava piamente que o mentor dele era Exu Veludo. Ele recebia o cabelo. Recebia o preto velho, aquela coisa, mas o mentor era o Exu Veludo. Quem é o seu guia, meu? Exu Veludo. Não tinha vergonha. Isso há 50 anos atrás. Onde não era tão aberta as coisas. Mas ele apresentava aqui mesmo com força, com intensidade. E daí? As coisas davam certo no terreno dele. Então era uma casa lotada. É. Né? Era uma casa lotada, o Exu Veludo trabalhava muito bem no ori dele, né? E o Exu Veludo conseguiu dar a ele todas as condições financeiras, todas as condições boas, né? Porque ele era assim, se os filhos colaborassem, ótimo, se os filhos não colaborassem, ótimo também, porque a casa dele andava do mesmo jeito. E para isso ele trabalhava, né? Ele era da polícia. Oi. Era da polícia, olha, da polícia de 50 anos atrás. Né? Onde o salário ainda era bem melhor. Sim. Mas ele estava ali, sustentava a casa, se desse bem, se não desse bem também. Mas o Exu Veludo ganhou muitos presentes, muita coisa, inclusive um espaço maravilhoso. Né? Chegaram a comprar assim, uns terrenos que tinha do lado do terreiro e deram para o Exu Veludo de presente. Olha, meu pai, esse aqui que eu quero lhe dar, porque eu acho que você precisa de um espaço maior. E o Exu Veludo pediu para que fosse construída uma casa de vergonha, uma casa boa, né? Porque o pai de santo morava mais de 90 quilômetros da casa dele. Para você ver, a casa de santo era no lugar, mas a casa dele mesmo era uma distância de 90 quilômetros. Era muito. Muita dedicação, né? É. Mas ele estava lá na casa dele todo dia. Né? Todo dia tem essa viagem para fazer. O que era uma viagem? E fazia, sabe? Então eu vejo que o maior desafio hoje, que tem muito esse preconceito, principalmente aqui no Piauí. É. Esse problema seríssimo de questão de Exu que não pode ser mentor. Exu pode ser mentor sim. Pode. Se o preto velho pode, por que o Exu não pode? Se o caboclo pode, por que o Exu não pode? Se o Erê pode, por que o Exu não pode? Eita, o povo cheio de antipatia.